drag, cê não é minha amiga. Olha o brilho na minha pele, cê quer eu consigo. Tô na sete com o beat do Dinian. Não sou qualquer uma, já falei, Eu sei bem que são os meus de verdade. Conquisto minha liberdade, aos poucos eu tô no auge. Quero ser o orgulho da mama. Eu não quero fama, eu só quero grana. Olha, olha o brilho na minha pele. Eu te dou o que cê merece. Pensamentos ocultos na minha mente. Surtos noturnos tenho diariamente. Aí se só manda verso inteligente. Cê sabe que a ideia é mais pra frente. Quando eu chego na party, a party esquenta. Eu sei que ele gama quando pede senha. Tô com os meus manos, isso é suficiente. Que no bichinho de essa. Quando eu chego na party, a party esquenta. Eu sei que ele gama quando pede senha. Tô com os meus manos, isso é suficiente. Não entendo mais o idioma do meu boot. Falando outra língua tipo dicionário francês. Cédulas no bolso, minha preta de rosa e orgulho. Cidade separada tipo partida de xadrez. Planejando outros 300 mil no estúdio. Minhas convicções não deixam atirar no escuro. Três dias virado, zero só nos sete manos. Fazendo corre GR maior que Chicago. Pessoas mascaradas mesmo depois do Covid. Eu só mostro o que eu quero, que vocês assistem. Meus cordões amarelos só no meu pescoço. Cegando aquele que tentou colocar olho gordo. Eu só vou desistir se for amanhã. Lembro que eu mandei o fruta bebendo esqui de massa. Não consigo tomar conta da DM no Insta. Fecha mais uma vez, barra junto com você. Quando eu chego na party, a party esquenta. Eu sei que ele gama quando pede senha. Tô com os meus manos, isso é suficiente. Que no bichinho do dinheiro. Se não convém, vai pagar, vai tá meu bem. Se não aceita, então não vale nem meu tempo. Só quer um passatempo. Eu sei, expliquei. Tudo tem sua vez. Então calma, baby. Mesmo tudo sendo ar. É que nem sempre passar tudo diante dos ar. É que nem sempre é tão fácil manter o foco. Ainda mais vivendo nos dias de hoje. No beat do homem, com os meus carburos nos asas. Só cone, nada de ideia. Eu não tiro da boca meu nome. Sem segredo, quando assunto é fazer dinheiro. Quando eu chego na party, a party esquenta. Eu sei que ele gama quando pede senha. Tô com os meus manos, isso é suficiente. Que no bichinho de essa. Quando eu chego na party, a party esquenta. Eu sei que ele gama quando pede senha. Tô com os meus manos, isso é suficiente. Que no bichinho de essa. Sempre elevo o nível do estúdio com o jovem Dine. Eu só gravo fit se o beat é do jovem Dine. Longe das piranhas que querem afundar meu barco. Meu quarto se parece com o castelo da Disney. Disney. Já parece branco, zoou. Hoje quer ser parte do meu time. Dinei faz o beat. Eu avai. Enquanto a função desses putos é só ficar dando palpite. O se branco eu como igual ceviche. Puta linda eu como igual carpaccio. Quando eu canto eles gritam capite. Está só no início da minha parte. Mas tudo que eu faço é muito acima do medíocre. Eu tô muito acima de spoons. Pussy nigga. Gostosa rebola na jacuzzi. Onda linda. Sobe em cima de mim e não para nunca. Me sinto num filme com essa. É o monte das origens. E eles nada contra. Tô tipo Medina, eu sufi, crio novas ondas. Chame de Rudinho, eu sempre tenho um ice na manga. Tipo Epaminondo, eu quero ter uma casa monstro. Uma goma pra mim, pra minha mãe, pro meu fire. Queimando esse green. Fire. Joga bunda, olho, faz zigue-zague. Rolling, chiquita, Draco. Cospe bala. Já que vocês pediram barras, eu me desfiz das amarras pra cuspir algumas. A 200 não me amarro, o asfalto e o radar são minhas únicas testemunhas. E como o Fresh disse, eles se manterão de máscaras no backstage. A sua máscara caiu. E só pra te homenagear, outro Corona Takes. Corona Takes. A sua máscara caiu.